para o localizador, curva esquerda na proa 140, informe estabilizado. Esse mantenha 2 ou 6, Oxanã 6141. Para interceptar o localizador, curva direita na proa 150, informe estabilizado. Direita 150, chamará 6320. Oxanã 6141, velocidade indicada. Você consegue manter até a zona? Oxanã 6320, reduza para 1909. O tráfego precede, terá um speed de 1909 a meia dúzia de milhas à frente. Reduzindo, 7-3-2. Pode informar 3-4-4, mantenha a proa 0-5-0 para 0-5-0. 7-3-1-4-4, mantenha a proa, limite radial 2-9-0 na Salvador. 7-3-1-4-4. LMA 3-2-0, mantenha 2 no céu, autoridade LS, forma estabilizada. 2-0, chamará, 7-3-2-0. Para o localizador, curva direita na proa 070. Direito 0-7-0-7-4-4. 3-1-4-4, deixe manter 3.000 pés, NH 1-0-1-5. 3.015, 3-1-4-4. Complete canal LS, chama 2-1-8, deixa uma 5. 9 Leste, chama a sua, 018, deixa uma 95. 1895, obrigado. Autorizado, 950 graus, 59, ajuste no 015. Pois autorizado, 320, 1500. Falou 47, direito, 121, décima 9. Obrigado, boss. Pistola no 44, foi autorizado, pistola 0140 graus, 5 nós, ajuste no 015. Teve de pouso, 1015, então eu tirei 44. Sua identificação, chegada a mão autorizada, desça para o nível de voo 080 e chegada ao time aqui no 095. Viro na questão identificou, autorizado ao nível 080, iniciando, lembrando agora, 190, a mão, 1095, 2230. Mantenha o chão passageiro 2230, por gentileza, possível vamos Tuque ou Dunas? Toque, aguardando o Duna. Toque 2230, caso. Altímetro 0015. Ao 050 no 052230. Para o nível de voo 80, após 2010, no direto coral. Recepção 80 após 2000, direto coral azul 5076. Dos 3 anos, eu separo 2 mil pés, altímetro no 0,05, autorizado o sinal do procedimento aliás que se liga a pista no 0, reporta estabilidade. Erro nativo, descendo 2 mil, totalmente visual, é possível, vamos o externo em DSR. Mantenha, Bruno, 2230, reporte estabilizado. 3-0, chama lá estabilizando, 2230. Controle Salvador, Golo 964. Golo 964, tinha identificação, Vendula, distância para 2006, tem instrução de altímetro no 015 e reporte estabilidade no final do procedimento em LS que se rende a pista no 0. Quando possível, informe, por gentileza, os sintomas do passageiro que não está bem, a posição, a idade e o nome. Para 340 após 2000, lenda, grato para 3805. Chamando a 336, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 126.85, alterno no 25.45, chame 6336. Marcelo 2732, controle. Marcelo 2732, está agora 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo 90, chame o controle Aracaju, frequência 90.3. Alface, Visopa 10-2-2-3-0. 2-3-0, completa final, estamos todos frequentes na noite do sinal 95. E completo com a torre 1895, grato, uma boa tarde a todos. Oi. Salvador, passarelo 2230, muito boa tarde, estamos no externo. Passarelo 2230, hoje na aproximação, tranquilo na 9, sabe, quem negar 1-0 no 5. 15, prossegue na sua escuta, 2230. Aguarda. 2-0, 1-1. 5105, mantenha pela direita, chame centro Recife, frequência 1.25 decimal 1, alterna 1.28 decimal 35. 2.5.1.1.2.635, graças a uma batalha. 1.28 decimal 35 a secundária, batalha de vovô. 2.235. Controle 1.20 decimal 8, mantendo no mil pés no corredor chefe. 1.208, mais um não. Mike Romeo Alfa, prossiga para o controle. Ingresso no litoral sul, corredor Axé, Vera Cruz, Alixinha, Açúcio. Mike Romeo Alfa, via litoral sul, mantém 500 pés, reporte para o Salão da Barra. Vai chamar o Romeo. Solicita manter 500 pés aqui no litoral sul. Mantenha 500 pés no litoral sul, reporte no Salão da Barra. nós a meia milha do Jacerra, o 96. 964 e completa final. Chame o plano de frequência 98 decimal 95.11. Obrigado. Desse alguém chegada para o 4605, que ainda é o 105. Aqui é o meu alfa, e para o final atrás, o setor conseguindo o controle, reportar que o setor se ouvindo. Salvador, muito boa tarde, Rono 397. Corona 397, contato radar, preparo nível de voo 360, após 2000, país, voo direto líder. 360, após 2000, na proa direita, Corona 397. Responder, confirme pessoas a bordo e o estimado para ingresso na terminal de ônibus. A bordo e o estimado para ingresso na terminal Ilhéus. Confirme o estimado para pouso, está pelo Fórmula Lima. Gente, qual foi o informe, está pelo Fórmula Lima. Informo que não há trato de setor conhecido pelo controle a reportar. Para serviço de informação de voo e alerta, mantenha a frequência deste controle. Uniforme Lima, confirme o pessoal a bordo. O 397 poderia uma parte para presente? Mantenha aí, né? Agora fica do meu lado. Lista para 2000 pés, que é o 004, autorizado ao final do procedimento e o melhor que se liga pistola 0 e reporta estabilidade. já é estabilizado, passando para 2 do Fed com 885, pode voar aqui. O 85 tem condições de interceptar e completar a sinal do procedimento de voar do ano, né? Aqui, ó. Autorizado, reforço estabilizado no 85. Zona 2L estabilizado, voo no 885. Luna 397, chama o centro Recife, frequência no 25.1, no alvéolo no 28.35. 251 e 12835, voo no 397, chama em dia. Noite. Switch 6, complete rejection to 209. 326 descendo to 3050, QNH 104. Alto 3000, QNH 104, 326. Voo 2008, está em contato radar agora 7,6 milhas, sudeste de Salvador. Voe para a posição Bonnet para interceptar a chegada do Bonnet de ONU. O altímetro em Salvador na 0 no Pátria. Mantenha o nível de voo na nave 0 aguarde para descida. Confirmado, Alexandre. Completa final, chama o frequência 98, decimal 95. 1895. 1885. Channel 6360, descend to 2,000 feet, altimeter 104, clear the LRT, final approach for runway 10, comm service, connector 04. 2,000 feet, acione identificação, chegada da Medium autorizado. Voe para a posição ITAP, deixa para o nível de voo 050, QNH 1004. 050, QNH 1004, está localizado Moa Duna, Solita. 263, Voe Duna, tem condições de manter high speed até a posição Duna para o acompanhamento? Eu acho high speed até Duna, 2263. 2263, confirme, tem condição de manter 240 nós até a próxima Duna? Eu acho que manter 240 até Duna, 2263. Gente. Voo 0008, desça para o nível de voo 080, QNH 1004, reduz a velocidade indicada para 2509. Rover 008, vitoração para sequenciamento, curva direita para 035, o limite é a radial 280, estava 2008. Rover 008, sua restrição junta para 3.6. Complete final approach, contra with the star, frequency 118 small and a 5. 6326, full service on island. 6326, good afternoon. Continue our approach, expect runway vacated in 120 degrees, 7 knots, QNH 1014. Continue approach, stand by for landing clearance 1014, QNH 6326. Dada a sua identificação, chegada para mais de um autorizado, chame como pronto para descida, QNH 1004. Para nível de voo 060, visita que levanta a correção 080, altímetro na 04, visita que levanta. 709. 209 na direita, por 18. Acelera 2063, decoração para sequenciamento, curva esquerda para o 060, limite radial 280 de Salvador, e inclina redução para 2208, número 2 de aproximação. 060, reduzindo para 2209, 2263. Salvadores, papapá, essa é Santa Serra. Prossiga para o controle, Santa Serra. Acelera identificação, chegada do MED 1 não autorizada. Após o pedido de voo para a posição do MED, chame quando pronto para a descida ao altímetro na 04. Capacete, descida, controle com o MED, Alto Papa Serra. Alto Papa Serra, desça para o nível de voo 1 no 0, altímetro na 04, Salvador. 0 1 10014, taxi. Para 4.000 pés, quem é 4.000, 1.0, 4.2, 2. Não siga para controle. Confirme. Na aproximação 2008. Afirmativo, velocidade de critério, aguarde o último vetor para interceptar. Delta, você para o nível de voo 050, que é legal na 04. SR, confirme a velocidade indicada. Indicada, senhora, está a 195. Thank you. 326, on the ground, 32, now right side, and come around 1200, Milan. Runway by the right side, 119. Decolado aos 3-4, chame o controle, frequência 1-2-0, 18, bom viagem. Confirme o estimado para pouso em Ilhéus, Papa Uniforme Lima. Confirme o estimado para pouso em Ilhéus. Chama identificação, chegada para o norte de uma autorizada, exija para 250 nós, desça para o nível de voo 150, altímetro 0014.

That's correct. Zero to two. Desça para o nível de voo 190. Sua 63 reporta estabilizado.